jurei nunca te deixar. Eu jurei pra sempre te amar. E que grande amor que tem dentro de mim é paixão que nunca chega ao fim. Eu sei que nada vai nos separar. Eu sei que sou o teu eterno amor. Eu sei que sou nunca por você. Assim.